ポケモンゲットだぜ。 Sejam muito bem-vindos ao novo episódio do Esquina 64. Aqui quem fala é o Mario, derretido de ternura por esse Pikachu. E ao meu lado direito está o único cara que pede pipoca doce no Cinemark, o Jomon. Esse é meu jeito de viver. E ao meu lado esquerdo está aquele que preferia ter ido ver o filme do Pelé, o Lucas. Ô, meu, foi engraçado o filme. Pikachu. Bom, a gente foi ver o filme de Pokémon juntos, né? Eu, o Jomon, o Lucas e a cambada da Nipari. E isso foi uma experiência à parte no filme, porque, sei lá, barracos à parte, né? Aconteceram algumas coisas. Eu vou me abster de comentar sobre isso, pode falar, Mario. Mas você não sente raiva, Jomon, de quem aplaude no meio do cinema? Não tem motivo se não for, se não você não tá, sei lá, estreia do filme com o diretor do teu lado, ou se não, dubladores do teu lado, não sei o quê, e eles se pronunciaram que estão assistindo o filme com você, e aí você vai apreciar o trabalho. Que pau é isso? Você tá apreciando o trabalho do cara. Se não tem ninguém lá pra ouvir, é tipo, não sei, é punheta da apreciação, talvez. Ah, não. Cara, é um sentimento em conjunto. Só que nesse filme que a gente viu foi individual de uma pessoa que tá aqui nesse cast, né? Que gosta de puxar a pau. Eu virei pra Dani e falei assim: você quer ver eu ser bem filha da puta? Aí eu comecei a bater palma e o cinema me seguiu só. Mas, olha só, eu quero falar que eu odeio essa galera que bate palma também. Eu sinto uma puta vergonha alheia. E o cinema, caralho, foi uma meia dúzia de retardados na parte de trás, inclusive nossos presentes amigos. Eu lembro que tava lá na frente, eu peguei ingresso depois. Tinha um cara muito parecido com você, Lucas. Com a mesma barba e com o mesmo chapéu, inclusive. Com a mesma namorada também. Antes de mais nada, a gente precisa avisar que esse podcast contém spoilers do filme. Então, se você ainda não assistiu, pare agora ou escute por sua conta e risco. Ou não ligue pra spoilers, simplesmente assim, né? Não tem essa terceira opção. Exatamente. A gente tem um novo filme de Pokémon baseado na geração atual do jogo ou da atual temporada do anime, né? Em 2017 não foi diferente, só que nesse ano, ao invés de ser um filme baseado na nova temporada do anime, etc., a gente teve um filme especial dos 20 anos do anime de Pokémon, que completou esse ano. E com isso, o 20º filme, o Pokémon Eu Escolho Você, em inglês Pokémon I Choose You, foi lançado como um filme especial comemorativo, que trouxe o Ash e Pikachu em uma mistura do remake do primeiro episódio do anime com uma aventura completamente nova. Eu não sei se os trailers levaram ao bait, né, disso, mas nos trailers pareceu que o filme ia ser um primeiro episódio de uma hora e meia. Eu tinha essa impressão, que ia ser o primeiro episódio de uma hora e meia, e não que basicamente o primeiro episódio ia ser contado antes de começar a abertura do filme, né? Então, exatamente. É muito mais a história nova do que o primeiro, né? Só tem um... acho que só iniciam pra falar que o mundo é diferente, né? Que você vai ver coisas que você não viu. Eu vou ser bem sincero e falar que eu caí nesse bait, porque eu realmente achei que o filme ia ter muito mais coisa do começo. Só que foi uns cortes muito loucos lá e eu fiquei meio decepcionado. O primeiro episódio do anime, ele deve ter em torno de 20 minutos, né? Se eu não me engano, essa primeira parte do filme, não deve ter passado de 10 minutos, até porque eles resumiram bastante a parte que o Ash encontra Pikachu e etc, né? Eu acho que muita gente caiu nesse bait, porque o nome do filme é Pokémon Eu Escolho Você, né? Se eu não me engano, o nome do primeiro episódio, em português, é Pikachu Escolhe Você, não é? Não, é Pokémon também. Eu sempre erro. Que sacanagem. Nome. E é que o trailer apresentou isso, né? O trailer, você só achava que o... Você só acha que o Marshadow vai ser incluído de alguma forma muito tosca ali, né? Mas eu achei bom porque é aquela coisa. Quem tá indo assistir, a maioria, conhece já o primeiro episódio de Pokémon de cabo a rabo. O Lucas veio YouTube poop disso aí e para pra aprender essas coisas. Então não, você... não é pra mostrar meu lado obscuro aqui no cast, Jamon. Tudo bem, desculpa. Então você tem uma galera que já conhece, então qualquer coisa que você vai mostrar aquilo resumido, a galera já entende o que aconteceu no meio disso, né? Exatamente. Eu gostei muito que no início do filme começa com aquela cena clássica que é o que era pra ser o Nidorino e o Gengar, né? Exatamente. E aí nesse, não é o Nidorino e o Gengar, é um Blastoise e um Venossauro, e só pra dar aquele chute de nostalgia na galera, são dos treinadores que o Mewtwo convida no primeiro filme de Pokémon. Sim, exatamente. Isso foi legal. O filme, ele tá cheio de easter eggs, né? Esse é um deles. Essa primeira cena, a cena inicial, me deu um leve arrepio, porque ela é parecida com o começo do primeiro episódio do anime, e ela também lembra o começo do primeiro jogo de Pokémon de Red, né? Que aparece o Nidorino e o Gengar lutando, né? A única coisa que eu achei estranho é que aí vai o meu ensinamento, tipo, aí é um pouco na parte técnica, né? Já começa aí, porque foi o primeiro ensinamento que eu tive. É que a dublagem de Pokémon, a gente até falou com o Fábio Lucino sobre isso, elas seguem o padrão dos Estados Unidos agora, né? Ela começa depois de os caras terem organizado, começar a seguir o padrão dos Estados Unidos. E nesse filme, o padrão, tipo, pra sexo de Pokémon continua. É tipo, eu cuidei de Charmander, né? Você não dá um sexo de Pokémon. Mas só que o nome é diferente, porque eles falaram, né? Começa o filme falando o Venossauro, não sei o quê, na dublagem. Tangela? É, a Tangela, a Lapras, que é Leprous. No anime é Leprous agora, porque o inglês é Leprous. Caralho, isso é um mind blow pra mim. Mas assim, o primeiro choque é o Venossauro, que eles já usam aquele do primeiro anime, que é o Auro no final, né? Não é Venossauro. É, o Bulbasauro também, né? Eu me incomodo muito com essa tradução, eu não gosto. É o que a gente sempre teve no anime, e eu acho que eles quiseram manter isso, e eu acho que isso foi bom, porque a galera que assistiu o anime há 17 anos atrás, assim como eu, já tá acostumado com Bulbasauro. E outra, tem muita gente que só viu os primeiros animes lá de Pokémon, até a saga de Kanto lá, e depois nunca mais viu o anime, nunca jogou o jogo, e tá acostumado com Bulbasauro. Eles não sabem que o nome original é Bulbasaur. Sim, faz sentido, principalmente tipo, se você for pensar que aqui a exibição nos Estados Unidos, né, nos países ocidentais a exibição foi muito fechada, então teve a ideia de ser fãs da galera, né, não foi uma exibição tão aberta assim, então faz sentido. Pica, pica, Pikachu! O filme, ele começa com essa introdução e ele já entra com o narrador contando, apresentando o Ash. Se eu não me engano, é mais ou menos assim que acontece no anime também, né? E eu achei ótimo ter essa introdução, porque o que parece o filme, ao longo do trecho, é que ele é um episódio estendido de 1h30. Mas não tô falando do episódio do primeiro episódio do anime, eu tô falando que, como um todo, parece que o filme é um episódio grande, mas baseado no anime antigo, né? Eu posso falar que a minha experiência foi que, na hora, nesses primeiros minutos, eu voltei 17 anos no tempo. Inclusive, me senti desse jeito, tipo, indo no cinema com a galera, recebendo a cartinha especial, né, que a gente ganhou a cartinha do Pikachu com o boné do Ash. Eu acho que a parte que me fez sentir mais novo foi bem, assim, no começo, quando ele tá dormindo, pensando nos pokémons. Tanto é que ele joga Pokéball dormindo e quebra, que no anime mesmo. Aí, quando chega na parte do laboratório, já começou a mudar bastante, já. Eu também estranhei, eu achei que ia ser igualzinho, mas quando o Ash chega no laboratório no primeiro episódio, tem uma galera ali que tá esperando os treinadores saírem, né? E ali não tem ninguém, né? Eu ia falar pra você que o que eu senti muita falta foi a cidade, porque já é pequena, Pallet Town, né? Mas a cidade tá na frente do laboratório, dando parabéns pros treinadores que estão pegando os primeiros pokémons. E aquelas meninas que torcem pro Gary, que nem apareceu, cara. O Gary só foi um mero easter egg, né? Ué, o Gary aparece aonde? Aparece ele pegando um dos pokémons que o professor Carvalho fala. Um treinador chegou cedo e pegou tal pokémon. Outro chegou cedo e pegou esse. Aí o Gary aparece em um deles. Você consegue ver que... Sim. Essa cena de cada treinador escolhendo seu inicial também é um easter egg, porque o Gary, ou o Boo, né, não sei como é que vocês chamam, escolhe o Squirtle. O Tierno, que é de Pokémon XY, ele pega o Charmander... Gordinho, né? Exatamente, ele pega... Tinha um, não lembro se era o Tierno, mas no XY é canon no mundo do Pokémon, assim, né? Porque, a galera já percebeu que esse é um mundo paralelo, né? Eles consideram outra dimensão agora, porque os personagens estão fazendo outras coisas. No XY tem um dos três lá, dos amiguinhos do XY que você fica no jogo, um deles é no anime canon que ele pegou o inicial e encantou. Ele foi um que negou o Ash. Aí nesse aí é o Tierno pegando o Charmander. Olha, isso eu não percebi. Você percebe porque tem um barrigudo pegando um Pokémon. Ah, tá. Eu pensei um pouco era ele, mas eu não lembrei, sabe? Eu achei bem genérico esses personagens. Não, então, e o Bulbasaur, quem pega é a Marina, que é um personagem bem aleatório. Mano, você tem que ser muito true, assim, pra lembrar dela, que ela aparece em um episódio de Kanto, que é no episódio 91, que é o Goodbye Psyduck. Esse foi um que eu não... que eu olhei pra menina e falei, essa menina tem um cabelo diferente, eu não faço a menor ideia de onde ela é. Eu pensei na hora, quando eu tinha visto o trailer, que ela aparece no trailer também, que ela era aquela menina que o Pikachu corre embaixo da saia na introdução do anime, sabe? Na abertura. Sim, sei. Que eles mudaram até no ocidente um pouco. Mas não é, né? Inclusive a caminhada da abertura é uma menina aleatória também, que nunca apareceu no anime, então foda-se, né? Apareceu, mas ela não fez nada. Ela é uma guest character, então foda-se. Um figurante, né? Então... Ela é aquela personagem do dia que tem no Pokémon? sei. Pico, pico, Pikachu! Tem uma coisa no filme que fez mais sentido do que no anime. Na hora que o Ash encontra o Professor Carvalho e fica na dúvida, pô, não tem Pokémon pra mim? O Professor Carvalho fala assim, tem um Pokémon que sobrou, que ele não gosta de ficar em Pokébola, certo? Sim. No anime, o Pikachu sai da Pokébola, mas no filme ele já tá fora andando no laboratório. Ele sai da Pokébola? No anime sai. Tem certeza? Eu me lembro que ele ficava dentro tipo de uma cápsula que ficava pegando choque, não era isso? É uma Pokébola com símbolo de raio, que no filme também tem. Ah, entendi. Isso, o Ash inclusive leva essa Pokébola. Sim, no anime ele sai da Pokébola, no filme ele não tá. Eu achei bem mais interessante isso, porque aí faz sentido ele não gostar de Pokébola. Eu gostei disso. Mas uma coisa que é estranho é que o filho da puta do Professor Carvalho fala, tipo, os três aí não tinha, né? Aí você ficou com o quarto. E aí você fica pensando, tipo, Pikachu é um inicial. Ele não é um inicial. No anime parece muito mais que foi, tipo, você pegou o que sobrou. No filme ele pegou o quarto que tinha, essa opção existia sempre, entendeu? É só negou o Pikachu. Eu não achei isso. Me pareceu que, na verdade, o Pikachu que tinha sobrado muito, até porque ele fala assim, olha, eu tenho um quarto Pokémon aqui, mas não sei se você vai gostar. É isso que ele fala. Então, mas ele chama quatro crianças, então ele fala, você das quatro que havia hoje, você foi o último. O problema é citar o número de criança aqui. O problema foi esse, não foi ter quatro o Pikachu ali. O problema é ele ter citado o número, não sei se foi problema na dublagem isso, ou se no original já tinha, mas ele cita o número de crianças que ele chamou. E aí parece que ele foi filha da puta. Eu falo assim, uma vai se fuder, eu sei que... Professor caralho, né? Puta que pariu. Pico, pico, Pikachu! Bom, o filme, ele segue o conceito do primeiro episódio do anime, né? Que o Ash, ele tem algum problema com o Pikachu não quer seguir as orientações dele, e eles não se tornam amigos. Só que, pelo que eu me lembro, né, o primeiro episódio do anime, na verdade, o Ash não liga muito pro Pikachu, tipo, ele só tá com raiva que o Pikachu não quer obedecê-lo. Ele é uma criança, ele é um moleque, né? Você vê que ele, no anime, ele é um moleque mais birrento nesse início. Então, no filme, o Ash, ele tá o tempo todo tentando ser amigo do Pikachu, e ele tá entendendo que o Pikachu não quer entrar na Pokéball, essas coisas, né? Sim. Aí ele tenta capturar o Spearow lá, ele joga uma pedra, o Pikachu não obedece, e aí vem o ninho de Spearows atacar o Ash, e aí a cena segue mais ou menos como é no primeiro episódio, só que não tem Misty, não tem bicicleta, ele simplesmente sai correndo, e aí rola do Ash defender o Pikachu numa hora do ataque, e o Pikachu dá o choque no trovão em todos os Spearows, né? Mas tem o Gyarados na água, isso não pode faltar. Que perigo, hein, se nadar em canto assim, né? Você pode ser engolido, só isso. É muito da hora aquele gato. Só um detalhe, os Spearows atacam o Pikachu porque eles assimilam, assim, que é do treinador. Que é uma batalha então, Pokémon, né? Isso. Que... Tanto é que o Spearow faz aquele olhar, assim, dele e foca no Pikachu e não no Ash que joga a pedra. Então, eles fizeram muito bem feito essa cena. Ficou legal isso aí. Eu pensava que o Lucas ia falar isso, o Lucas ele não falou, ele comentou quando saiu do filme sobre isso. O 3D dos Spearows, quando eles estão em bando... Puta que pariu. Eu achei aquilo me deslocou da cena, o 3D dos Spearows. Sim. Na verdade, o 3D de qualquer cena é feio no filme. Tem uma hora na introdução do filme que aparece o Pikachu naquela cena normal de... O Pikachu aparece, é uma cena que você vê em qualquer trecho de Pokémon. É a cena dos filmes que é início falando, o mundo Pokémon é um mundo vasto, não sei o quê, que tem todo o filme, né? Mas aí eu pensei que era o Pikachu do Dolinho, sabe? Porque a animação tá muito mal feita, velho. É tipo o Pikachu do Poké Party, do Wii. É o mesmo 3D modelo. É complicado, o 3D me incomodou desse filme inteiro isso aí, me incomodou mesmo. Quando o Pokémon usava golpe de pedra, você vê que a pedra é tosca, parecia de borracha. Você viu umas árvores do cenário, umas folhas tão brilhantes que parecia que tinha óleo em todas elas, sabe? Muito tosco, cara. Mano, o 3D foi muito desnecessário nesse filme. Foi tão desnecessário quanto o 3D em Pokémon XY, porque é mal feito. Que é foda, porque a arte tá legal do filme. Não me senti incomodado em momento algum com a arte. Thank you. Assim como no primeiro episódio do anime, o Ash vê o Ho-Oh depois que o Pikachu derrota todos os Spearows, né? E aí ele fala, olha, Pikachu, ainda temos muito pokémons para ver. Isso no primeiro episódio. Mas é a partir desse momento que no filme as coisas começam a ficar diferentes. Porque o Ho-Oh, ele dropa uma pena colorida que fica com o Ash. Pena Arco-Íris, é a Rainbow Wing nos jogos, né, que você pega no Pokémon Gold e Silver, e aí eles traçam o objetivo do filme, né, essa parte começa a ser traçado o objetivo do filme, que é, vamos encontrar o Ho-Oh, e aí começa, né, a abertura, né, nessa parte. E aí começa o filme mesmo, porque toda essa parte do primeiro episódio, ele foi só uma introdução, né. Aí eu achei música tema até, né. Então, eu achei boa a música tema, porque teve no filme do Jance, eu acho, foi Jance? Do Jance teve, que tem no Netflix, eu acho ainda, eu não sei. Mas no filme do Jance tem a música tema versão XY, né? Que eles repetiram de novo a música tema no Ocidente. Ah, e a música tema do filme, dublado, é uma bosta. Tipo, você olha e fala, meu Deus, o que que tá acontecendo? E nesse filme a música tema é escutável. Aí eu fiquei feliz. Pokémon Batalha Avançada, né? Pokémon Batalha Avançada! Nossa, o anime... Tem uma parte do anime que eles desistiram de cantar e eles só tinha um cara gritando a letra. Isso aí. Essa parte que a música toca, eles usam pra acelerar o filme, né? Então o Ash, ele começa a jornada dele a 220. É como se ele estivesse jogando no emulador, ele aperta mais ali, sabe? Eu achei bom porque, tipo, é como o início do primeiro, como o primeiro episódio segue a mesma lógica, é isso. Você sabe o que aconteceu ali, tipo, você jogou isso, você viu isso, você sabe que ele enfrentou os ginásios e capturou bichinhos, aí mostra só o bicho importante que ele capturou que ele vai usar o resto do filme, que é o Caterpie. Ele Caterpie, isso mesmo. E é o único, né, que ele capturou. Ele não capturou o Pidgeotto, mas nenhum outro. Por sinal, achei meio merda isso. Eu não achei não, porque eles usam o Caterpie como um plot no filme. A gente não tinha... que ter outros, e aí outros ficassem de escanteio, entendeu? No filme. Quer dar trabalho na animação, fazer os outros pokémons e deixar o filme longo. Tem uma hora e meia, e aí os pokémon que ele precisou capturar, o Charmander e o Caterpie, e o Pikachu, são os três pokémon que ele fica, eles usam os três pokémon. Se usasse de tipo, Squirtle e Bulbasauro só porque fã gosta, ou porque o Ash do filme usou, e aí ficasse, tipo, dois deslocados na party dele, entendeu? Ele usa... tempo. Eles sabem usar o tempo dele nisso. Tem outro detalhe que, assim, esse pequeno espaço, acho que foi 2 ou 3 minutos, eles mostram muita coisa acontecendo. Eles mostram o Ash com o Caterpie, eles mostram o Ash enfrentando vários treinadores. Ele realmente batalha com esses treinadores. E, assim, você começa a perceber que é outro Ash que tá ali. Porque o Ash do anime, ele não batalha direito. Ele é meio bobalhão, né? Ele tá entendendo ali como é que é o negócio, mas é bem galhofa no anime. E nesse, ele tá ganhando, ele tá enfrentando, ele tá treinando o Pikachu, né? E aí, quando a música acaba, aparece ele enfrentando a Erika, que é a líder de ginásio de Celadon. E aí ele tá usando o Pikachu contra o Tangela e ele derrota a Erika. Tangela. No filme Tangela. Um detalhe dessa cena é que isso aí mostra que o Ash tá fazendo, diferente da encarnação dele no anime, ele tá fazendo tudo sozinho. E o que deu a entender, eles deixam homens entrar naquele ginásio, né? Pelo que eu me lembro do anime, né? No anime eles não deixam, exatamente. É muito mais perfeito que o jogo. E é o terceiro, não sei de novo, sempre vai ter esse negócio. Eu não sei se é a dublagem, mas é o terceiro ginásio que ele fala. Essa é a minha terceira insígnia. Então, do ginásio de Celadon, você não precisa ir pro ginásio de Fuchsia. Você pode ir pro ginásio de Saffron, se você quiser. Tipo, isso é uma opção que você tem. Mas eu tenho certeza que você não consegue ir do ginásio de... Eu falei Celadon, tá certo, né? Não. Tá, o que você falou tá certo. Você não consegue ir de Celadon, você pode pular Fuchsia e ir pra Saffron. Mas você não consegue de nenhum outro, depois que você enfrenta Misty ou Brock, você não consegue ter rotas alternativas até chegar a Celadon. Você tem que passar por Vermilion. Então, é exatamente o ponto que aí o nosso mundo no jogo tem barreiras bem específicas e no mundo Pokémon você, tipo, não é porque você nasceu... Qual a última cidade? É Viridia, né? Isso é a merda. Mas não é... então você nasce em Viridia, você não pode bater o ginásio de Viridia, entendeu? Você não precisa ir pra Pewter, você não precisa. Você pode bater o ginásio na hora que você quiser. Um policial com sede não deixa você passar, né? Presta atenção, esse Ash, ele, nesses pequenos momentos, eles mostram que é um outro personagem, que tá completamente diferente do personagem que é no anime. É um personagem que ele tá querendo ser melhor, ele tá enfrentando e derrotando treinadores, ele tá realmente fazendo o que a galera espera que ele faria, né? Que é derrotar líder de ginásio sozinho, sem nenhuma galhofa acontecer, sem, sei lá, ele ajudar a menina lá de Saffron dar risada, entendeu? Com o Hunter. Ele, Nossa, no anime, nem comenta, fazer chover no Onix e dar um choque de trovão no Onix. No anime ele ganha as insígnias na piada, né? Mas nesse ele derrotou o Tangela e foi lá e ganhou a insígnia, né? É, isso deu um up no personagem, porque, que nem você falou, ele é galhofa. Aí você tá vendo, pô, ele sabe o que ele tá fazendo, de certa forma, mas tá conseguindo. Pica, pica, Pikachu! Nesse momento, eles apresentaram esse novo Ash, eles te colocaram numa posição que você sabe que aquele Ash é diferente, e eles começam a colocar um pouco mais do plot, né? Ou seja, o Ash tá lá no centro Pokémon, e aparece, de repente, todo mundo começa a entrar e falam que apareceu um Entei na região, e todo mundo sai pra capturar. E é aí que o Ash conhece os novos personagens, né? Que são dois personagens que vão acompanhá-lo, que é o Sorrow, que no português foi traduzido pra Sérgio. Não, é Sérgio Vera, porque isso aí, tipo, se for considerar inglês original, vão considerar japonês original, e aí no dia que você acha. Então é o Sérgio Vera pra gente que assistiu em português. É, isso aí. E, bom, basicamente, o Sérgio, ele é uma espécie de Brock, porque ele quer ser um Pokémon Professor. Ele cozinha... É diferente, eu acho. Tipo, o Brock, ele quer ser o Day Carry. O Sérgio, Pokémon ele Breeder. É, o Pokémon Breeder. Eu não lembro como ele fala em português. Mas ele quer cuidar de Pokémon. O Sérgio, ele estuda. É mais veterinário, né? Ele tá em livro. Ele tá. Ele, tipo, tem as cenas. Ele usa muito ele pra desenvolver lendas, essas coisas. Então ele tá sempre em livro. Então você vê que ele tem uma. Ele é uma pessoa intelectual no mundo Pokémon. Mas ele faz comida, por isso que ele parece o Brock, pronto. É. E ele cuida, ele dá fashion nos Pokémon, né? Exatamente. No Pokémon. Meu Deus, só poção. Ele cuidou, ele fez um curativo e cuidou do Pokémon. Ele pegou uma herb lá de cura 200 HP, misturou no potinho e tacou na boca do Pokémon. Pronto. Aí é fácil estudar medicina em Pokémon lá, né? Só você usar potion. E a Vera serviu como... Eu achei ela mais... Em questões de elemento do filme, não lembro como ela participa, mas a Vera eu achei um pouquinho mais apagada. Ela é legal, mas ela só serviu de contraponto do Ash, como treinadores mulheres existem também, e tem essa aqui. Porque a dublagem dela é uma merda. Nossa, é muito ruim, cara. Eu não me senti pior do que, tipo, a dublagem em geral, assim, que os caras gostam de responder, que tem muita coisa em japonês que os caras respondem com palavras curtas, e eles... dublaram essas respostas. Eu achei só isso que me incomodou. Tirando isso, a voz dela tava ok, assim. Não, tava ruim. Eu lembro que eu tava assistindo com a namorada, eu virei pra ela até encarente e deu risada, assim, na hora que ela começou a falar. Eu incomodo um pouco, mas eu já ouvi piores, assim. Mas a parada dela é que ela é a tomboy da história. É, tá. Contraponto, né, do Ash nesse ponto. Em sexo. Questão de sexo. Então, é que esses dois personagens, eu achei que no filme eles não foram tão bem explorados, né? Eles foram uma companhia, dois novos personagens. E apesar deles terem um background, só contaram a história de fundo deles e não deu continuidade nisso. Eles não se desenvolveram. E foi até o da Vera, no caso, foi jogado, né? Foi zoado. Uma cena aleatória, joguei background. Você não entende o que acontece, drag, né? Então, você olha assim, tipo, faz sentido porque essa cena apresentam, né? O Mario falou que apresentou o Entei. Nessa cena apresentam o Suicune, faz sentido isso, mas o background dela não fazia sentido. E você descobre que nesse mundo os caras têm smartphone, né? Basicamente. O Sérgio, a história dele é que ele só tinha um Pokémon, que era o Luxray lá, que cuidava dele. E um dia ele saiu pra andar na neve, ele caiu, o Luxray ficou lá pra aquecê-lo e o Luxray morreu. Na verdade, isso foi meio pesado no filme, né? Foi muito pesado e desnecessário, sério. Eu gostei muito, tipo, eu fiquei... Eu lacrimejei várias vezes durante o filme. Sádico, velho. Não, então, porque eu gosto de coisa triste, porque é aquela coisa, mundo Pokémon, mundo feliz. Sempre que pega um negócio de surpresa triste, eu fico... Eu choro, mas eu fico feliz que eu olho e falo, mano, da hora eles darem essa profundidade, porque morte existe. E eu achei meio trágico ele falando, tipo, é a única vez que um Pokémon me abandonou. E Pokémons abandonam. Aí vai mostrar a história dele, tá esperando o Luxray fazer filha da putagem. Né? É, eu também tava alguma coisa disso, mas foi um choque mesmo. Mas eu achei foda, é que mostrou a galera nem resgatar e tá o Luxray, tipo, parado, morto. Não, calma. Ele não tá degolado com a língua pra fora, tá? Não, ele, mas tava morto. Ele tá, não, ele tá... Ele tá... Calma, ele tá de olhos fechados e sorrindo, tá? Mas tá morto, só que é morto. Cara, ele não tá branco. Você só sabe que ele tá morto porque aparenta tá. Pra uma criança, é uma criança que com certeza não repararia que ele estaria morto, entendeu? Foi que nem Jojo, apareceu o espírito do Luxray no céu, dando tchauzinho, fazendo uma pose. Não, não Mufasa, cara, é o que eu tô te falando. É que... Por ser um filme de criança, eles conseguiram passar a cena para um adulto entender e para uma criança ter um sentimento ali de que o Luxray se foi. Acho que ele morreu, sabe? Não, criança não é retardada. Ah, mano, eu lembro que no Rei Leão eu perguntei pro meu pai se o Mufasa tinha morrido, cara. Aí você é outros 500, mano. Acho que você é... Você acha que eu sou retardadinho, é isso? Não sei, você que traduza como quiser. Enfim, e a Vera, a história dela é que ela tem uma mãe que não a identifica, parece que espera muito dela, e aí ela sente a pressão e por isso ela vai ser uma treinadora Pokémon pra ser... Para de shoes, né? Tem problemas com a mãe, eu fui muito jogado. Tenho problemas com a minha mãe, eu não quero falar sobre isso. É que mimo, né? É, não quero falar sobre isso, mas aparece um flashback lá mostrando a mãe dela com ela no colo. Não, peraí, tinha um Empoleon no fundo. Aí tinha uma mulher com cabelo loiro, comprido, que eu não identifiquei. Então, era loiro? Não, era castanho, não era? É castanho? Não, era loiro. Era loiro. Era claro o cabelo. É, a gente não sabia. Pra gente, whatever, era uma moça lá. Eu tinha imaginado que poderia ser, mas no Bulbapedia, tá falando que a mãe dela é a Cynthia, cara. Mas a Cynthia, nesse, ela não é treinadora de Pokémon multi-type, né? A mina velha especifica que a Cynthia é do tipo água no filme. E aí isso é só pra reforçar que o que os personagens fizeram no mundo do Ash não significa que eles estão fazendo a mesma coisa. Eles adoram mudar isso. O Gordinho, ele tinha outro Pokémon inicial. No... Gordinho. Tem que se referir ao Gordinho, né? O Gordinho. E aí o dele, nesse mundo, é o Charmander. No mundo, tal treinador é outro tipo de Pokémon que treina. Então é interessante essas coisas. Mas aí você começa a relacionar, tem a questão do Empoleon e a menina realmente tem o olho da Cynthia, tá? É cinza, igual da mãe dela. Mas e o cabelo preto, o cabelo marrom? Quem que vocês acham que é o pai? Ah, não, para, mano. É um que tinha andado lá. Tá bom, vai. Beleza. E assim, de outro personagem importante que aparece é o Cruz, né? Na tradução é Cross. Pra gente, Cruz é um nome normal aqui no Brasil, né? Então, normal? É. Cruz você pode ser algum Cruz? Conheço várias pessoas com sobrenome Cruz, mas as pessoas podem se referir a sobrenome, né? Sim, mas temos o Cruz, que é o bad guy, né, da... Ele não é só o bad guy, né? Ele é um cara que ele é a referência de Alola, né? Porque ele tem Pokémon de Alola, né? Sim. Ele é, enquanto a mina lá, a Vera, ela é... Ah, esqueci o nome da primeira cidade Mas é de... Ela é de Finleaf e o Sérgio também... É o Sérgio de Veistone. É, então os dois são de... Os Veistone em Sinnoh também? É, Sinnoh, né? A gente sabe que o Cruz é de Alola porque ele usa o Lycanroc lá e o Infernoar, que por sinal, quero deixar uma observação, ele solta lança-chamas pela cintura. Eu fiquei muito surpreso com isso. Ele faz isso nas artworks, velho, de Pokémon. Mas é muito bom. Ele parece aquele personagem do Boku no Hero. Puta, é verdade, o Shota, né? Ele solta raio pela cintura. Raio também. Nossa, puta, é verdade. Nessa parte, eles começam a trazer vários elementos de outros jogos, né, de outras regiões, e tem que continuar. Tem os cães lendários, tem esses personagens de Sinnoh, o Sérgio tem o Lucario, a Vera tem o Pimpilap, né? Começou a Suruba. Começou a Suruba. Um diferente aí, Pimpilap, velho. Pimpilap. Foda-se, como é que é, João? Pimpilap. Tá, é Pipe, foda-se. Chama de Pochama, logo já era. É o Pinguim. E aí, o Cruz, além dele ter esses pokémons que a gente mencionou, ele é o cara que tinha o Charmander e deixou na mão, lá, deixou na chuva. Então, eu achei muito louco, porque, eles introduziram o personagem com uma referência ao primeiro anime, né? E eles reaproveitaram o mesmo personagem pra ser uma espécie de antagonista do filme. Foi interessante. Sabe, foi uma boa jogada. Antes que eu esqueça, ele me lembrou muito um personagem do Diamond Pearl. Você lembra do rival? Acho que era Paulo o nome, não sei. Ô, loirinha? Não, um cara de cabelo roxo, do Diamond Pearl, o anime. Ah, tá, sei. Aquele que... Sei, é o que tem o... Ele pega os pokémons e fala, não, o pokémon tem que ser forte, não tem nada de amizade. É o mesmo discurso daquele cara. Ele pega o pokémon assim, só por ser forte e foda-se, não quero fazer amizade. E era o discurso do cara do Charmander no anime original também, né? Então, tipo, é um discurso que sempre os caras gostam de usar bastante pra contrapor o discurso do Ash de pokémons amigos e vamos lá. Mas olha só. O Ash e o Cruz, eles vão lutar. Só que o Ash, ele tá nessa vibe de derrotar todo mundo e ser forte. E, de repente, o Charmander até evolui com ele, vira um Charmeleon, quando ele tá enfrentando o Cruz. Ele vira na luta, né? Ele vira no meio dessa luta? Vira antes. Não, não é verdade. Antes. Por sinal, ele obedece o Ash. É tipo, sempre que tem evolução do Charmeleon, é um momento bom pro Charmander. Nesse momento não foi um momento bom pro Charmander, né? Detalhe que o Charmeleon obedeceu o Ash, não foi que no anime que ele virou um desgracento que não escutava ele. Então, eu gostei disso. Eu também, acho o Charmeleon bem, o design bem legal, achava legal ele obedecer, acharia legal ele obedecer. Então, não só por causa disso, como também mostra que o Ash, ele é um treinador respeitável, ele tá enfrentando treinadores, né? E acho que é até por isso que o Charmeleon obedece ele, sabe? E porque não é tem tempo pra desenvolver anime, isso não. Também, né? Exato. Não tem espaço pra um Ash galhofa ali, né? Então... Não dá tempo dele chegar na não liga. Não tem espaço pro Charmeleon revoltado, velho. É, não tem espaço pra ele ficar massageando o Charizard pra ele voltar a ser pra descongelar o Charizard ali, né? Pra ele ser amigo. Tá certo. Mas então, nisso que o Jamon falou, de ter essa briga, né, do Ash querer ser amigo e do Cruz ele ser o contraponto, dele achar que os pokémons são feitos só pra lutar, na real, o Ash ele não tá, nessa hora que ele tá lutando, ele só tá querendo ser mais forte, né, e o Ash perde a luta. Mas ele dá discurso, o Ash ele dá um discurso direto, inclusive nessa luta, e no anime no filme todo ele tá dando discurso de pokémons e humanos são amigos, ele fica enchendo a porra do saco com isso. Ele caga a regra pra todo mundo, o Ash é um cagão de regra. Não, mas aí ele meio que se contradiz na luta, né, porque ele fica forçando o Charmeleon a atacar, e tanto é que o Sérgio instrui ele no meio da batalha, fala, porra Ash, você é idiota, mano, vai ficar mandando ele atacar, e dá bosta. O Ash chuta na luta. E muito obrigado por utilizarem as abilities no filme, né? Então... Isso é verdade, meu. Mas foi Blaze, né? É verdade, não tinha percebido que ele usou Blaze. Que bosta. Mas é idiota, mesmo assim. No filme, depois que eles têm essa introdução dos personagens, etc., aparecem vários mini conflitos durante o filme, né? Então, o primeiro deles é quando o Ash tá enfrentando o Cruz, que o Ash perde, né? E aí tem um momento de tensão, porque o Ash ele fica muito puto, né? Mas quais são os outros mini conflitos? Ah, tem vários. Por exemplo, tem o adeus do Butterfree, né? Que mostra a evolução do Ash como um treinador, né? Ah, você vai causar o Charmander na chuva, um conflito também, né? É um outro conflito. Tem o conflito da evolução do Charmeleon, né? E tem a questão pessoal de cada um dos personagens, né? Tem a hora que eles encontram o Entei lá, que tem o Entei tá levando os animaizinhos, né? E aí tem um momento de convívio entre os três personagens, né? É, apazigua eles, né? Que os Pokémon saem da Pokébola, porque o Pikachu fica fora da Pokébola também. É, então os Pokémon fala, porque se ele pode, por que eu não posso? Porque a gente, né, não, velho? Pode, é, exatamente. Tá problemão, legal, né? Isso aí, velho. Na verdade, é um problema. É o mundo invertendo, os Pokémons vão dominar os humanos, vai virar o contrário. Ah, nessa parte, o filme ele tem vários mini conflitos. São como pequenos trechos de episódios conectados, mas que cada um tem um começo, meio e fim, né? Então, assim, dessa parte da Batalha do Cruz, o Ash, ele perde e fica na bad lá, né? Ele fica pistola. Ele se sente decepcionado que ele perdeu, porque ele não poderia perder, porque a convicção dele... Eu achei... O Ash, nessa parte, ele tomou a pílula do asshole, né? Do cuzão. E aí ele fica... Deixa ele falar, as convicções dele estão erradas. Eu devia ter ganho. Isso é muito... Tipo, isso é... Nossa, eu fiquei tão... Aquela coisa, ele constrói esse momento pra você sentir a raiva do Ash. Foi, eu fiquei... Nossa, sério, me pegou muito surpresa. Porque ele fala exatamente assim, ó. Se eu tivesse usado o Pikachu, eu teria ganho. Isso não é mentira, papel. Tipo, todo mundo não, que perde foi, Pokémon, mas... assim, véio, se você é um treinadorzinho, se você joga DS, você fala isso, ah, eu deveria ter usado tal. Mas você percebe que, tipo, se os Pokémon tivessem sentimento, você tá sendo um puta asshole. Tá uma filha da puta. Vamos concordar que é meio burrice você usar um Charmeleon que deve, no mínimo, tem um level, no máximo, 20, sei lá, contra a porra de Infernoar, que no mínimo tá level 36. Né? Uma das coisas que ele fala, né? Eu achei legal até ele falar, porra, se eu tivesse usado Pikachu, eu teria ganho. Mas eu acho que ele não tá falando só do tipo, porque o Pikachu ali tá muito forte. É, e o Charmeleon tiltou, né? Também. Porque o Ash, ele criou a pior situação possível pro Pokémon dele, porque tá um Pokémon que tem um trauma que foi abandonado, e ele é cuzão a ponto de chegar e falar, ah, você vai lutar contra o cara? Porque o Pokémon tá vendo com que ele vai lutar. Ele sai da batalha pra fazer um X1 mano a mano, ele olha e tá um filho da puta que fez bullying com ele. Ele parece o Ash do anime. É do mal isso, ele não tá sendo bobo, ele tá sendo um filho da puta, o Ash. Mas foi proposital, pra se sentir raiva, que nem se falou. Pica, pica, pica. Bom, aí o Ash, ele, nessa parte, ele se desliga dos dois personagens, né? E aí ele vai andando sozinho e até do Pikachu, né? Tem uma hora que o Pikachu, tipo, pede pra ele ficar, o Pikachu fica e o Ash continua andando, né? É, e o Ash manda de graça. se eu tivesse um Bulbasaur ou um Squirtle, seria melhor. Porque acho que ele é realmente desnecessário, mano. Foi uma coisa assim, pra sentir raiva dele, pra socar a cara dele. Mas você percebe aí, tipo, que os caras, eles... Eu não sei, na direção do filme não sentiram que o Ash com o Charmander foi filha da puta o suficiente? E aí falaram, a gente tem que fazer o Ash ser cuzão com todo mundo. Porque não fazia sentido ele ser filha da puta com o Pikachu. E aí já entendeu, eu acho que aí ficou os caras querendo passar a mensagem tanto que o Ash tá num momento mal da vida dele que ficou só desnecessário. Não, mas calma aí, a volta dele eu acho muito louca, porque ele senta lá na árvore e começa a sonhar. E aí colocam ele no mundo real, como se nunca existisse Pokémon. Aí ficou depressivo. Não, ficou, mas eu achei essa cena tão da hora, porque... Você vê o Ash num mundo que não tem Pokémon e você, sei lá, ele tá atrasado, ele corre pra escola, faz exercício, ele tá entediado. Tem uma frase que fica pior ainda do que na primeira apresentação, que é: você é um dos quatro alunos que chegou atrasado, você é o último. Nada a ver, mano. Tinha muito aluno na sala, velho. Nada a ver. Rapidão, uma coisa que eu queria destacar, quando ele tá no quarto dele, é parecido com a cena no começo, que ele acorda e tem um pôster que era pra ter o Charmander, o Squirtle e o Bulbasaur, só que tem três carros ali. Tem três carros. É pra mostrar exatamente pra você que... É pra checar a coisa. Se não vai ficar claro depois, a gente deixa claro aqui que esse mundo não tem Pokémon. E aí, que no mundo real, quem gosta de carro, na verdade, gosta de Pokémon. Exato. Então, mas aí o anime virou um school life, né, mano? O Ash tá na escolinha ali e vai pro térreo lá falar com os amiguinhos, né? Não, o térreo, vai pro... Superior, pro terraço, vai, ele vai pro terraço. Terraço, isso. Mas eu acho legal porque eu me identifiquei nessa parte porque, né, ele tá no mundo real e ele tá entediado lá falando... Porra, eu poderia... todo mundo se identificou com o mundo real, né? Não, mas não só pelo mundo real, mas também por ele falar, porra, tô entediado, sabe, que saco, a minha rotina é acordar, trabalhar, né, ir pra escola, etc. Mas convivo, nosso mundo de expressão na real, nós jogadores, normalmente a gente desconta nos videogames, né, porque a gente consegue ir pra outros mundos, né, fantasiar, etc. E pra ele é isso, ele começa a imaginar esse tipo de coisa, né, e aí que ele relembra do Pikachu. Eu acho só uma, tipo, agora vocês falando, a parte ficou melhor, mas quando eu assisti eu achei muito esparsa essa parte, foi meio solta, porque porque o Ash ele não tem aquela coisa, aquilo tem significado pra gente, porque a gente vive no mundo real, mas pro Ash não tem significado nenhum, carros, essas coisas, então, não, pra mim não entrou, por mais que foi legal essa tirada já, o Ash no mundo real, mas só que não faz sentido pro personagem isso, eu acho que ficou fora de qualquer coisa que o desenho tenta mostrar. Essa cena, assim como outras, Jamon, ela não foi feita pra construção do personagem. Ela só é fanservice. Assim como várias coisas do outro filme. Não, usaram pra construção do personagem. Eu só não acho que foi usada aquela coisa com sentido pro mundo que o personagem tá. Na real, eu acho que esse filme, pra mim, ele é um fanservice de uma hora e meia. E eu acho bom isso, eu não acho ruim. Ele é gostoso de se assistir, entendeu? Ele não é um filme que você tem que ficar ligado o tempo todo. Você só tá lá assistindo, relaxando e tendo aquela sua nostalgia de volta. Eu acho que o fanservice tem que ser pensado. Por mais que seja um filme fanservice, ele tem pontos ali. É aquela coisa, você tem que considerar. É um filme feito pra um público juvenil, então é um filme mais light. Ele não tem nenhuma mensagem profunda. Mas você pode falar, essa posição aqui tá ruim. E essa posição, tipo, eu entendi que foi pra construção de personagem, só que pra mim não faz sentido só. Não faz sentido em mundo. Eu acho que pro Lucas também, pelo que ele concordou. Sim. Essa é uma hora que causa confusão, porque a gente vê que o Marshadow, que é o Pokémon propaganda do filme, que nem Celebi, Jirachi e quais os outros que eu nem sei. Tipo... Ele é o Pokémon do pôster, né, basicamente. Ele é o Pokémon do pôster, aquele novo. Ele tá na sombra do Ash, aí eu entendi naquele momento que era ele que tava causando essa coisa negativa no Ash. Só que não é isso que acontece. Ele tá salvando o Ash. É, então, exatamente. Esse ponto da primeira impressão que você tem é que o Marshadow é um Pokémon mau, né? Principalmente porque ele maçou. Eu achei que ele era o vilão também. Eu também. Eu saí do filme achando que ele era vilão. Porra, Mario? Não, é verdade. Eu só fui me tocar depois, porque eu achei que, depois de tudo, que o Marshadow era um grande filho da puta. Tanto que eu nem tava afim de pegar ele no jogo por causa disso. Mas aí ele mostra o Marshadow, acho que mostra o Pikachu ali, né? E aí o Ash não lembra quem é o Pikachu, mas ele corre atrás e aí aos poucos ele vai lembrando. E ver como é que ele tá com saudade do Pokémon dele, né? Aí volta, aí ele percebe, ele acorda e percebe, puta, os últimos 15 minutos de filme eu fui um cuzão desnecessário, né? E tá todo mundo em volta dele lá e ele chora, não lembro. Não lembro. Ele pede desculpa, o importante é que ele pede desculpa pro Pikachu e ele pede desculpa pro Charmander, porque eu achava que o Charmander ele ia esquecer. Ele, o Charmeleon. Ele pede desculpa e fala, aí fica tipo, todo mundo ok, assim. Só o Caterpillar tá dormindo nessa parte. acho que já era a Metapod nessa parte aí. É, by the way, essa cena do Caterpie evoluindo eu achei bem engraçada, na verdade, porque o Caterpie evolui, né? E evolui de um jeito bem merda lá, ele nem lutando tá, né? Aí, alguém fala, acho que a Vera fala, ah, usa o seu Metapod, ou como the fuck, ele vai usar Harden, né? Aí ele usa o String Shot pra pegar os Mankas e enrolar. É só, e essa é mais uma cena fanservice, é só pra isso. Essa cena serve pra mostrar porque eles querem um desenrolar da Butterfree na frente, você sabe que, você vê que essa cena só serviu pra isso, porque precisa ter o meio, né? O Caterpie não pode virar Butterfree do nada. Teve uma coisa que causou muita confusão no cinema inteiro. Todo mundo fez até tipo, hã? O quê? Sabe os Primeapes, quando estavam seguindo eles? Aham. Uh-huh. Então, quando você lembra do anime, você lembra do Primeape batendo, dando porrada mesmo. No filme, eles fizeram uma cirandinha em volta deles e eles começaram a jogar pro alto. Sim, mas você viu que o último jogada pro alto, a equipe Rocket aparece só pra isso, não, mas basicamente. Foi muito estranho, o último jogada pro alto era pior, era do mal a última jogada, mas é, de fato... Não, mas eles pularam umas 10 vezes, a equipe Rocket foi 3 vezes e voou, pronto. Não, mas ali foi, eu imagino que eles só jogaram um pouquinho mais forte sem querer, né? Mas olha só, essa cena dos Primes é só pra criar comédia, porque o filme, ele tem comédia, só que é uma comédia um pouco mais singela, porque você dá risada em algumas coisinhas assim, que são feitas pra dar risada, e é só um alívio cômico ali. Inclusive, aí que toda vez que a equipe Rocket aparece, ela é um alívio cômico, porque em nenhum momento eles falam plano do mal nem nada deles. Eles só aparecem lá pra sair voando de algum jeito engraçado. Eles falam plano do mal, não é que eles completam, né? Até agora a gente não citou eles, a gente até esqueceu. Porque exatamente eles não eram importantes. Eles não são importantes pra trama geral do filme, né? Eles são fanservice. Tudo é fanservice, mas tipo, eles são ali, aparecem sim. Eles aparecem só porque não tem um filme sem eles. Nunca teve um filme sem eles. Não tem contato direto com os personagens do Ash. Nenhum, é zero. Ele nem sabe que existe Equipe Rocket. Ele sabe porque teve aquela conversa do jornal falando, nossa, olha como eles são do mal. Não. Quem vê é a Vera. É ela que vê os personagens. Não, é a primeira Joy que tá conversando com a Vera. Isso, mas ela fala com a Vera, é isso aí. Então o grupo do Ash sabe por padrão, né? Porque se a Vera sabe, tá lá, é o grupo do Ash. Pica, pica, Pikachu. Vocês lembram por que os Primeapes atacaram eles, né? É que tinham jogado alguma coisa na árvore, né, Vera? Não, o Marshadow apareceu, é aí que eles descobrem que tem alguma coisa seguindo eles. É verdade. O Pikachu, ele sente o Marshadow, aí ele bate na árvore e faz o Primeape ficar nervosos. Sim. Só que eles meio que esquecem, acho, depois, né? Que o Marshadow existe. Comentam até, tipo, que o Corninho vai falar, deve ser um Pokémon Sombra, do não sei o quê. É verdade. Ele comenta lá, pra variar, ele é usado como ferramenta Pokédex, né, do... Não, é porque não tem Pokédex no filme, né? Aí tem alguém tem que ser a Pokédex. Você vê que no universo Pokémon, estudiosos perdem emprego por causa da Pokédex, né? Assim como no mundo real, né? No mundo real, a tecnologia substituindo o homem. Essa é a crítica social foda. Ah, é, com certeza. Porra. Porque foi nisso que eles fizeram pensando, né? Mais triste que a morte do Luxray. Mas olha só, essas cenas faltou muita coisa legal. Poderia ter tido a musiquinha da Deus do Pikachu fácil aí, em algum momento, só pra você chorar. Me dói demais só em pensar em te deixar. Não coloca a trilha sonora. Pica, pica, Pikachu. Tem vários mini conflitos lá, né? Até a hora que a Butterfree vai embora lá, primeiro aparece a Butterfree rosa, né? Tipo, aí mostra o Butterfree dando em cima dela, sei lá. Mas aí depois eles passam essa parte bem rápido, né? Só que depois eles reencontram um ninho de Butterfree lá e o Butterfree vai embora, né? Nossa, o corte da cena foi horrível. A cena do meio, tipo, a cena de encontrar que são duas, que assim, né, pra quem não viu, são duas cenas diferentes, são uma cena dele encontrando a Butterfree rosa, aí termina piscando, eu não entendi se a Butterfree foi embora naquele momento. Essa cena pra mim é jogada no meio, tipo, é um pequeno corte de alguma coisa maior que nasceu ali, e aí tem a cena do Ash se despedindo da Butterfree, porque viu as Butterfree migrando, né, são duas cenas diferentes, é muito estranho isso, e a Butterfree rosa aparece nos dois, ela podia ter acompanhado, né, não podia, não precisava pular ela. Sim. nada a ver, mano. Foi um dos piores cortes do filme. Só que aparece uma luz branca, você fica um tempo e sai. Então, eu não sou ruim, eu fiquei na expectativa de que a Butterfree não fosse embora na minha realidade. Eu falei, porra, da hora, ela não vai embora, ela tava com Ash ainda, né? Aí depois volta a porra da Butterfree rosa, vai e leva o Butterfree embora. Eu gostei, tipo, essa cena pela mensagem dela, que é a segunda mensagem de evolução do Ash, né? É ele entendendo que os Pokémon são amigos, mas o outro até explicita isso, falando. Pokémon são amigos, mas eles vivem a vida deles. Eu acho legal e o Ash percebe assim, ele fala, ah, eu tô segurando meu amigo pela minha indecisão, né? Deixar nas costas da decisão do meu amigo, eu machuco meu amigo. Então eu vou jogar. Então eu falo, não, vai. Eu tenho que apoiar o que eu sei que meu amigo quer fazer. Eu achei isso muito legal. Eu fiquei sentido. Foi merda o corte, foi horrível, mas fiquei sentido na hora. É, porque se o Ash segurasse a Butterfree, ele ia ser um puta de um cock block, né? Não, isso é forte. Nessa cena, o Raikou aparece também, né? E os cães lendários, eles aparecem, se eu não me engano, pra cada um deles, né? O Entei, ele meio que aparece pro Ash, porque o Entei tá sempre de olho no Ash. O Suicune aparece pra Vera. E o Raikou, pra mim, ele apareceu... É pros três. Então, pra mim, um foi exclusivo, foi o Suicune. Porque esse... Eu também acho. O resto, foram os três que viram as três vezes, as duas vezes. Então, mas sabe o que eu entendi? Porque o problema do Sérgio lá é que ele dizer que os Pokémon vão embora, né? E nessa hora, a Butterfree vai embora, né? Pra mim, é uma hora de despedida, entendeu? Como se ele também entendesse da despedida do Pokémon de uma outra forma. Eu acho que o Sérgio... E a Vera tem um problema no negócio, mas o Sérgio, no filme, ele tá resolvido desde sempre. Ele entende que Pokémon vão embora, e isso aí explica lá porque ele tinha medo de deixar o Pokémon pra fora, porque o Pokémon ia pegar a gripe e morrer. Exagerado ele. Mas eu vejo o Sérgio como uma pessoa resolvida, assim. Ele só fala que ele tem esse pesar, mas ali eu não vi ele se resolvendo. Tipo, ele não se resolve e também não mostra a Vera se resolvendo no filme. Não tem resolução dos dois. Ela só termina falando, eu me resolvi. Foi, tipo, off-screen que ela se resolveu, que você não viu. Entrando um pouco pra frente, mas falando agora, eu tive a leitura que eles comentam, né? No meio do filme, eles comentam a lenda do Raikou e do Suicune e do Entei, que eles são pokémons renascidos do Ho-Oh. E eu achei... Teve uma galera que eu vi falando que não fez sentido eles aparecerem, os três cães. Foi só fanservice. E eu vi aquilo como se fosse aquela coisa. Todo o filme é um trial do Ho-Oh. E os três cães são os subalternos do Ho-Oh. Eles estão observando só pra que tudo saia bem. Olhando e falando, não, tá correndo bem, então não tem problema. É, e pra ter certeza que o Ash é realmente o escolhido, né? Sim, é, faz sentido. Uma hora ou antes no filme, quando eles encontram o Entei, o Ash, ele saca a pena arco-íris, e o Entei dá uma encarada assim foda pra ele. Tipo, não, ele tá com a pena, então é ele. Foi ali que eu entendi que o Entei percebeu que ele é o treinador. Sim, sim, faz muito sentido. Tipo, os três são os guardas, né, do trial que o Ash tá passando. Então tem motivo eles aparecerem, os três. Fora o fanservice de ter os três cães lendários no mesmo filme. Ah, uma coisa, só uma trivia aqui. Vocês acham que os pokémons que morreram na torre é o Vaporeon, o Flareon e o Jolteon? Porque tem umas treinadoras vestidas com cada Eevee na cidade de Johto também. É, não, pode ser, não, pode, faz sentido isso. É que eles falam, né, tem lá o significado dos três. Eu achei bem legal eles recontando isso. O final do filme, ele é... Já falando do final, né? Ele é bem mais corrido, né? Que a parte que as coisas se resolucionam, né? E é aí que a porradaria come e acontecem o clímax que coisas tristes acontecem, né? O Ash e a trupe dele, eles encontram um cara chamado Bonge. Na realidade, assim, a quest do Ash era... Ele teria que ir pra aquele... Monte grande lá, um monte alto. Que tá o Ho-Oh lá, que tá uma pedra do Ho-Oh. É mais ou menos isso, né? Esse monte, ele não é canônico, tá? Ele só apareceu no filme, se não me engano, né? Mas, olha só que legal. Se você pega o Marshadow no jogo, vem com o nome do local que ele veio, como o Monte Tensei, que é o nome dessa montanha. E se não me falha, esse Tensei é Renascimento. É, mas whatever. Não, mas caralho. Ah, mas aí a quest do Ash era levar a porra da pena pra lá, né? Aí eles encontram esse Bonge, que é um velho. E aí tem uma grande teoria da conspiração que ele é o Red, porque ele tá usando um chapéu que faz referência ao Red no jogo. Nossa, meu Deus, não, cara. É, ele faz referência. A roupa dele faz referência ao Red, né? O chapéu dele faz referência. É muito forçado isso. É um chapéu Bottom, então faz sentido, né? Parece que eles fizeram isso de propósito, tá? O cara, ele não usa nenhum Pokémon. Ele tá lá no monte fodão aí, nem usa nem nada pra batalhar, né? Talvez o Pokémon dele fosse... Ele é o único cara que, tipo, ele explicita que existe o Marshadow. Ele fala, ah, não, tem o Marshadow mesmo, tem esse Pokémon que tá... E ele sabe o que o Marshadow tá fazendo. Ele explica lá que o Marshadow é uma entidade do bem, que tá impedindo que o Hero se corrompa, né? Que a pena se corrompa. Que é uma coisa que falam no meio do filme. E ali, e parece que o Pokémon dele é o Marshadow. Principalmente que ele tem um negócio que parece um Z-Ring, e o Marshadow, na luta dele, ele usa o Z-Power... O Z-Move, né? Z-Move. Ele usa o Z-Move dele. E até onde eu sei, o Z-Move de um Pokémon só acontece se o Pokémon e o treinador estão lá com o mesmo desejo e vão fazer o negócio juntos. Ah, então na verdade esse velho é um grande filho da puta, né? Ele só fudeu com todo mundo. Ele quase fez todo mundo morrer. Acontece. Ai, caralho. A parada é, o clima só acontece quando eles estão chegando perto do local onde eles têm que deixar a pena, mas o Cruz, que é o treinador antagonista, ele volta pra enfrentar o Ash, né? Porque ele acha que ele é o maior treinador de todos e ele quer a pena pra ele, né? E aí o Ash usa o Charmeleon, Charmeleon evolui pra Charizard e o Ash derrota o Cruz, né? Uma cena super... Eu odiei essa cena, tipo, olhei pra... Você odiou? Cena foi... É porque é cena de... são normal, assim, só ele fala, essa luta ia acontecer e ia ter isso mesmo, você quando você viu que o Charmin evoluiu, aí no final você olha e fala, ele vai evoluir e vai fazer sucesso. Eu achei ok, cara, ele derrotou, foi bom a animação porque é uma luta, né? Tipo, pra quem tava sentindo falta da porradaria, tem a porradaria lá. O arremesso sísmico desse filme, o Charmander usa como Charmeleon e tal. Eu acho muito louco o giro que ele dá e joga o Pokémon no chão. Tipo, é muito selvagem. Como Charmeleon, né? É proporcional, né? Mas é engraçado. E como Charizard também, porque ele não gira o mundo. Ele vai lá, dá um... pá! No anime ele tem aquela animação de girando o mundo, né? No filme tá mais legal mesmo. Aí o Cruz rouba a pena, né? Ele apenas corrompe e aí rouba a energia negra, afeta os Pokémon selvagens em volta e os Pokémon selvagens atacam os heróis, né? Não é o Marshadow que controla os Pokémon selvagens? É o Marshadow, não é a energia? Então, é isso, eu não sei. Ele controla, ele segura a pena. Então, o Marshadow é bem... É, verdade. Então, por isso que eu achei que o Marshadow é bem filha da puta. Porque pra mim ele era o vilão da história, até nesse ponto, né? Tipo, você vê, os heróis eles passam, tipo, por maus bocados ali. Eles iam se fuder, né? Todos os Pokémon saem na porrada. Todo mundo sai na porrada nessa hora, né? É que o Marshadow é tipo o juiz do negócio, né? Ele quer que... Ele impede que o negócio piore pro treinador principal, né? Pro herói arco-íris. Mas só que ele pode dar aquele momento que o cara roubou, zoou a pena, deu energia negra pra pena e jogou a pena no negócio, aí o Marshadow chegou e falou, agora não dá mais, agora eu não posso fazer mais nada, agora simplesmente você falhou na missão. Agora você vai se fuder, é isso que ele fala. Ele pegou a pena, controlou os Pokémon e aí falou, mano, vocês estão, eu entendo assim, tá expulsando, porque eles não são merecedores de encontrar o Ró, eles falharam na missão, ali naquele momento ele falhou a missão. E aí o Marshadow tá defendendo o território. Não, mas olha só, nesse momento tem um momento de redenção do Cruz também, porque o Lycanroc, ele fica do mal e tenta atacá-lo, mas ele faz de tudo pra trazer o Pokémon de volta e Pokémon volta, né? E aí acho que eles ficam amiguinhos, né? Mas o que eu queria discutir mesmo é o seguinte, que nessa hora o Ash e o Pikachu eles estão fodidos lá. Aí tem uma cena que ela é bonita e que eu acho que faz todo sentido pra série, que a primeira coisa é, o Ash segue a mesma ideia de defender o Pikachu. Ele fala, Pikachu, entre na Pokébola. Eles estavam coados, os Pokémon iam atacar e o Ash se coloca na frente do Pikachu igualzinho na cena dos Spearows, né? E aí o Pikachu, ele tenta defender o Ash, só que ele cai. Ele não tem energia suficiente, né? E aí o Ash fala, olha, volte pra Pokébola, né? Que eu vou ficar aqui. E ele força o Pikachu a voltar pra Pokébola, né? Mas o Pikachu não volta pra Pokébola. Ele volta? Ele entra na Pokébola, por isso que ele fica salvo. Ah, tá. Por isso que ele fica salvo. E o Ash pergunta pro Pikachu, por que que você não entra na Pokébola, Pikachu? E essa foi a cena que fez o cinema inteiro, menos uma pessoa, desabar na risada. Mentira, cinema inteiro, minha rola. Eu não vou admitir isso, mas eu rolo a maior falta de respeito que eu já vi num filme. Não, calma. Olha só, eu não dei risada, tá? Eu me surpreendi, foi diferente, mas eu achei bonita essa cena. Então, tretem aí, não tô nem aí. Dei gargalhada, assim, com gosto até. O Ross tava do meu lado, deu risada também. Não, calma aí, a gente nem falou o que é. Olha só, a parada que acontece é o seguinte. O Pikachu, ele, que nem o Jumon falou, o Pikachu e o Ash, eles perdem a consciência e eles estão num momento lá, igual qualquer herói fica um pro outro, assim, um momento da verdade um contra pro outro. O Ash pergunta por que você não quer entrar na Pokébola. E aí, pela primeira vez na história, o Pikachu fala com palavras reais, com palavras compreensíveis por seres humanos. Ele fala, porque eu quero passar o máximo de tempo com você. Só que é, o problema, um dos problemas que eu acho que o Jamon entendeu é a dublagem, pra gente que a gente assistiu em dublado, a voz do Pikachu é diferente, né? A gente tá acostumado com a voz original de japonês, que ela não é traduzida, né? E aí o Pikachu fala com uma outra voz, aí ele fala... É engraçadinho, achei bonitinho. É uma dubladora. É porque eu quero ficar muito tempo com você. Exatamente, porque a voz dele é fina, do Pikachu. Mas ficou engraçado, cara. Eu dei risada, porque eu não esperava aquilo. Na verdade, eu acho que eu dei mais risada por ter me surpreendido. Eu acho que foi uma reação. Eu não dei risada, mas eu me surpreendi, tá? Mas eu respeitei a cena. Mas eu também não acho uma falta de respeito quem deu risada. Eu achei ok. Eu acho que tipo, uma cena que estão construindo pra você ficar mal com aquela cena e uma coisa inédita, pra galera cagar e falar que... A galera rir, tipo, de desação. Eu achei isso... Olha, eu dei risada, mas não é que eu não fiquei triste com o Ash morrendo. Mas é que eu dei risada, eu me surpreendi. Então, isso. Mas não é um problema da... Eu acho que a discussão tá indo... Porque não é um problema do filme, isso é um problema de ter assistido, foi um problema da sala do filme. Então não, eu acho que nem entra em mérito. Não, beleza, mas aí o Jamon ficou puto e xingou todo mundo, né? Mas acontece assim. Mas a cena é importante porque você vê, tipo, é pela primeira vez você vê como o Ash, porque o Ash sempre entende. Eu conversei com um amigo, teve essa visualização, o Ash sempre entende o Pikachu. E essa é a primeira vez que você vê o Ash, você vê pelos olhos do Ash, tanto que em primeira pessoa essa cena, você vê como o Ash entende o Pikachu. Faz sentido. Não pensei então, talvez lado. O Pikachu nem tivesse falado, talvez fosse uma compreensão do Ash, né? Mas então, tem toda... Foi isso, que o Ash tava ficando doidão porque o Ash tava... Tipo, tá louco da pedra mal. Cocaína, né? Muito mal, ele tá indo desmaiar, ele tá prestes a virar pó, basicamente, literalmente, né? Então, mas olha só, quero discutir essa cena porque todos os pokémons atacam o Ash, né? E aí o Pikachu entra na Pokébola e depois volta o Ash desapareceu. Primeira coisa, eu tinha zoado com o Anselmo antes de entrar no filme que a gente ia chegar atrasado e ia estar o Ash morto lá, né? E nessa hora a gente começou a rir, exatamente disso, a gente zoou, mas aconteceu mesmo, o Ash morre, porra, o Ash desaparece. E segundo, quando aconteceu o negócio, eu falei, caralho, o Ash vai virar pedra e eu vou chorar de novo, mano. É isso que eu comecei a passar isso na minha cabeça, entendeu? Eu comecei a rir também um pouco por causa disso. Falei, mano, lá vou eu entrar em choro de novo porque o Pikachu vai ficar chorando com o Ash pedra. Mas eu achei um pouco estranho essa parte, porque o Ash desaparece, ele vira pó, purpurina. E aí o Pikachu fica triste lá, é uma cena triste, acho que todos os Pokémon eles voltam à consciência, né? O Pikachu dá um golpe de choque, trovão gigante. O Pikachu ele detona todo mundo de ficar muito puto, mas só que... É certo até Pokémon de pedra, não sei porquê, mas tudo bem. Não, é porque o Pikachu tá uma pistola, e quando tá pistola... e aí, essa cena, o Mario ele tá lembrando do filme 1, que aí os Pokémon para a briga e vai ficar olhando o Pikachu chorando. É, igualzinho a cena, né? Não sei se é referência ou não, né? Mas aí o Pikachu ainda pega o boné do Ash, que, mano, é a carta que a gente recebeu, que é o Ash do Pikachu com o boné, né? E ela é triste, cara. Ela é triste. Com a carta na mão, ele tá feliz na carta. Tá feliz na carta. Não, então... É uma lembrança triste, mas é um negócio bonitinho. Sabe, eu achei legal, tipo, porque o Ash, ele vira pó e o boné dá uma voada, assim, né? Baixa um vento de um vento do plot e aí cai na cabeça do Pikachu pra representar a carta. Eu achei legalzinho. E aí o Pikachu começa a chorar pra caramba e você fica... A física de Pokémon não faz muito sentido, porque o Ash vira pó. Mas, se fosse um outro Pokémon, ele só teria desmaiado? Um Pokémon... É, provavelmente sim, porque o Pokémon não morre por golpe, né? Ele pega... Então, é isso que eu tô falando, cara. Mas um humano não, né? Mas tudo bem, tipo, pode entender que é um Pokémon especial, né? Mas tudo bem, eu concordo que o Ash morre. Mas aí ele volta do além, assim, né? Primeiro, física foda-se, né? Girou matéria do nada lá, né? O quê? Ele virou um boneco de barro, o Ash, né? Não, né? Mas tem sentido. Pô, apareceu, né, porra? Tudo bem, virou. Aí o Ash ressurgiu lá. Por quê? Por causa da pena que foi destruída pra refazer o Ash. E porque todo o filme é todo um trial do Rua, ó. No final, se o cara, tipo, o cara conseguiu fazer, se redimir que o trial deu a merda, deu 360, deu merda. Mano, aquela coisa, o Ruó é culpado daquilo. O Ash ter morrido foi culpa do Ruó. E explicaram que o Ruó renasce. E, tipo, dão a brecha antes pra falar. Ele renasceu 3 Pokémon e esses 3 Pokémon apareceram. Tá, só que era pra renascer mais forte. Cadê o Ash bombado? É, então não renasceu o Ash Pokémon, renasceu o Ash normal. Mas aí você pode pensar que até a montanha, que é a montanha Tensei, já dá spoiler que o Ash ia renascer. Porque não dá spoiler porque só você entende que é japonês, irmão. Mas no original não, daria. Eu não... eles traduzem Bulbasaur e não traduz isso? Monte Renascimento, Monte Cristo, né? Monte vai renascer o resto. Né? É isso aí. Mas tem o Ashmore. Monte, morre. Você vai chorar nessa parte. Mas tudo bem, olha só. O Ash volta. Aí o Ho-Oh aparece, porque o Ash bota a pena lá, o Ho-Oh aparece. O Ash começa... A ideia do Ash era batalhar pra capturar o Ho-Oh. Isso nunca aconteceu no anime, porque o Ash, foda-se, ele só quer ser amigo, né? Cara, eles começam a batalhar. Eu achei muito louco essa cena. O Ash usa o Pikachu. E aí é a porradaria. Tipo, o Ho-Oh, ele usa Sacred Fire, né? Que é o fogo sagrado lá, né? Mas essa cena, ela fica... Ela diminui o zoom, né? Ela dão pra trás a cena, né? Então, mas eu acho isso importante, porque assim, você não quer ver, depois, não se termina um filme, principalmente infantil, com o cara principal apanhando que não é uma puta louca, né? Não, você não sabe, a parada, eu acho que você não sabe se ele apanhou, e você não sabe se ele capturou o Ho-Oh. Nossa, não. Não, e você sabe que ele apanhou. Não, você sabe que ele apanhou porque ele tá todo fudido. Depois ele tá... O que você fez? Ah, lutei com o Ho-Oh. Aí olha assim, que bom. Eu tinha uma Master Ball aqui escondida. Não, calma aí, gente. Você não sabe o que aconteceu? O Pikachu tá forte pra caralho, mano. Então, talvez porque o Pikachu não tava desmaiado. Mas eu acho que foi só uma luta pra... Aquela luta tipo... Ah, eu vim até aqui, eu quero lutar com esse cara forte. Não importa o resultado dessa luta. Porque o resultado não importa. O importante é que eles se encontraram e se enfrentaram. Não, olha só, como um fã do anime, etc., eu queria muito ter visto até o fim, porque eu achei muito da hora essa parte. O Ho-Oh, ele realmente usa Sacred Fire e eles vão sair na porrada, né? E eu queria saber o resultado. E segundo, o Ash, ele tá diferente. Ele tá querendo capturar aquele Pokémon. Ele não tá, meu Deus, é um Pokémon lendário, tá passando por aqui e é tudo mágico. Eu acho que ele tá querendo capturar, Ele fala que ele quer capturar. Ele tava querendo ser amigo. Não, eu tô mais do lado do Jomon aqui. Ele queria só batalhar, ele tava sabe, pumper up, assim, só pra batalhar mesmo? Não sei se era isso. Ele queria um oponente forte. E ser amigo, que ele falou. Quero ser amigo de todos os Pokémon. É isso pra mim que é ser um mestre Pokémon. Mas tudo bem, eu achei muito louco isso. Primeiro porque, óbvio, toda a trajetória do Ho-Oh, no anime, o Ho-Oh aparece até, parece que é um engano, né? No primeiro episódio aparece o Ho-Oh lá, mas a gente tá falando da primeira temporada de Pokémon, né? Tipo, ele não era apresentado como um Pokémon, né? Ele não existia, até ali ele não existia. Ele foi apresentado no primeiro episódio, né? E aí, eles usaram isso como um plot pra história inteira, né? O Ho-Oh aparece e depois eles concluem essa parte. Então, no anime você nunca teve essa parte desenvolvida, mas o filme inteiro é sobre isso. E eu achei muito da hora. E segundo, porque eu acho que o misticismo do Ho-Oh nunca foi tão explorado, entendeu? E explicar toda essa história eu achei da hora. E, de novo, eu repito, esse Ash tá diferente e eu gostaria de ver mais coisas sobre esse Ash. Eu acho que o Ho-Oh é legal porque o Ho-Oh nesses 20 anos, eu não sei se ele teve um anime, um episódio do anime pra ele, mas ele nunca aparece em filme, ele não teve um filme pra ele, alguns Pokémon lendários não tem filme próprio, mas ele é um Pokémon lendário muito famoso que nunca teve filme, acho que nunca teve episódio próprio pra ele. Esse é um Pokémon que o Ash nunca encontrou, então você terminar assim, fazer toda essa celebração de 20 anos do anime, principalmente porque o Ho-Oh é muito mais importante no anime do que nos jogos, que ele é só mais um lendário, e aí você termina esses 20 anos com o filme sendo ele o Pokémon da capa, por mais que você já tenha um Marshero, mas eles usam o Marshero como um assistente do Ho-Oh, e o Ho-Oh é a coisa importante. Eu acho isso legal, isso é uma parte, faz sentido ser o especial de 20 anos, faz sentido ser o primeiro episódio, faz todo sentido porque é o Ho-Oh o importante desse filme. Pica, pica, Pikachu! Eu queria ter visto um pouco mais da luta, mas pra mim, pra ser sincero, ficou uma sensação meio de... que não fez muito sentido a aventura toda, pra ser sincero. Não teve um objetivo final. Não, mas nenhum filme de Pokémon tem sentido a aventura. É um spin-off completamente. Não, depende. Às vezes tem... O filme do Mewtwo, ele convida os personagens... Primeiro filme, né? Ele convida os personagens, vai lá, tem o conflito, aí... Tá, tem uma resolução. Agora não, o Ash... Tem uma resolução, mas depois eles esquecem que eles são... Não, então, o problema da resolução do filme do Mewtwo é que, tipo, batalhar não é legal, contraria tudo que é Pokémon. Não é bom. É o filme do Mewtwo contraria. Esse filme eu entendi, tipo, a mensagem do filme, a maior mensagem que foi é, tipo, vencer não é tudo. É que eu podia falar a mensagem, seja amigo dos seus Pokémon, mas essa mensagem não existe. Então, eu fico, tipo, a mensagem que vencer não é tudo, sabe? Tem coisas mais importantes do que vencer na vida. Eu acho que esse final... Vou vou me resumir que nem Enfermeira Joy. Que bom. Tá, essa é a sua opinião, mas não tem que acontecer nada, porque aquele filme, ele é um spin-off, assim como qualquer outro. E ele tem começo, meio e fim, que não vai afetar na história de Pokémon, na trajetória de Pokémon, né? Não, mas não precisa afetar a trajetória. Não, é o filme, mas sim, qual é a mensagem, tipo, qual é a grande pegada? Então, é que o filme, ele tem umas confusões, né, mesmo? Ele, tipo, ele tem algumas mensagens que ele lembra e que ele esquece. Vencer não é tudo, pá, a Pokémon são amigos, fecha um pouco, e aí no final não tem uma ele mensagem. Ele não tem a mensagem é a amizade entre o Ash e o Pikachu. Eu pensei nisso, exatamente, é um filme de comemoração da amizade dos dois, e nesse filme até você vê muito mais, é porque o anime tem que mostrar os outros bonequinhos, né, os outros personagens. Vocês estão errados, não, a mensagem é, compre o novo jogo porque tem o Marshadow. Não, porque no Sun Moon tem, seu filho da puta. Já tem? Ah, já olha só, mano, não sabia. Mas só que a mensagem, compre um novo jogo, tá na verdade no atrás da carta que você ganha, que você ganha um código pro Pikachu, que só pode ser lido no Ultraman e Ultrasun. Ai, nossa, tô muito triste com isso, mano, porque eu não vou comprar Ultrasun e Ultramon, né, então... Mas eu achei também, tipo, concordo com o Mario, eu achei o filme uma só grande essa? Comemoração... Quê? Só isso? Você concorda? Talvez. Que filha da puta. Concordo com o Mario e eu, a mensagem é a amizade dos dois. É uma comemoração entre o Ash e o Pikachu, por mais que seja outro Ash e outro Pikachu, é a comemoração ao relacionamento dos dois. E eu achei que fez isso assim, não teve uma mensagem profunda, não é um filme da Pixar que dá uma lição de vida no final. É claro. Mas é um legal pra 20 anos. Eu achei, tipo, o que o Mario falou, que é um filme de fanservice, ele tem as partes que você pode ler, tem umas partes que você pode se aprofundar, mas a mensagem é a comemoração entre os dois. E a comemoração entre você e esses dois personagens. Eu quero encerrar com uma pergunta pra vocês, tá? Este é o melhor filme de Pokémon até então? É difícil porque existe óculos da nostalgia, Mario. Exatamente. Eu gosto muito do filme do Lucario, porque tem o Lucario lá e pronto. Ah, nossa, Mario. É, tá tudo Mario bem. Mario não, o Lucas falou, porra. Mario não, eu não sei, cara, mas é, nossa, Lucas. Bom, eu gostei muito, eu vou sentir falta desse Ash, muito, muito, muito. É, o Ash já é infantilizado, é um anime pra crianças, mas não gostei de ver. Porque o que a gente repetiu mais aqui foi, esse é um filme infantil, então você não pode levar, não pode... querer profundidade aqui, não pode querer tanta não, coisa. Eu sei, mas esse Ash, ele tem um objetivo, tem elemento shonen ali. Ele quer ser o maior treinador, etc. Ele tá enfrentando. Só em Alola que aí virou comédia, mas o Ash do anime também tem. Ele quer ser o melhor Pokémon. Mas o Ash do anime, ele foi feito pra explorar a história do jogo, e esse Ash não, ele é... Então, assim, o que eu tô falando é, vou sentir falta. Eu, Mario, como um fã de 17, 20 anos atrás de Pokémon, eu me senti abraçado com esse filme. Esse filme, ele não... Talvez ele não seja o melhor filme de Pokémon, eu acho que não é, né? Principalmente porque ele é muito parado em algumas partes, tá? Só que essas partes, elas são essenciais pra, principalmente pro fã, ele tá apreciando. Ele só tá apreciando os pequenos detalhes daquele elemento de nostalgia, né? Então eu vou querer reassistir com certeza pra ter um pouco desse sentimento que eu tive no cinema. Com toda certeza e pra conseguir ouvir as partes que eu não ouvi por causa de babaca, né? Fala que o Mario gostou tanto do filme que ele bateu palma, tá? Não me arrependo. E você perdeu os créditos, Mario. Você perdeu o Voltorb. Tá, gente, olha só. Presta atenção. Você perdeu os vulgo panacas até a quinta temporada. Não, eu vou falar uma coisa, gente. Olha só. Gente, filme de Pokémon não é filme da Marvel. Não precisa ver até os créditos. Eu acho legal pra quem tá lá, pra querer aproveitar até o último momento. Mas não é filme da Marvel. Não tem coisa essa. Eu só assisti filme da Marvel até os créditos, que eu assisto todo filme até os créditos. Eu tenho essa mania de falar. Vou assistir qualquer filme. Não importa se é um filme, tipo... Eu esqueci o nome daquele musical que ganhou o Oscar, mas não ganhou. Eu assisti até o final do Até La La Land eu vejo, tipo, até o final dos créditos, porque eu falo assim, eu gastei meu tempo aqui, deixa eu prestar um pouco mais de homenagem à obra. A minha homenagem é essa, ficar até o final dos créditos. Ver todo mundo que colocou seu sangue e suor nisso. A minha homenagem foi comprar ingresso, eu já paguei, tá? Normalmente, quando eu tô no final do filme, eu já tô com a bexiga cheia pra caralho, mano. Se eu não sair agora, tipo, vai tá mó muvuca, então tem que ir no banheiro primeiro, é só isso. É, tem, mas teve ceninha pós-crédito, tipo, teve cena entre créditos de coisinhas, teve, porque teve. Sempre tem essas ceninhas, mas... Apareceu o Brock, Mist, etc. É, não, é, fora é, todos os partners do Ash, que é uma comemoração... Tem um monte de panaca. Todos os panacas que apareceram durante todos esses 20 anos, né? Tirando o Samun, que não apareceram, os personagens de Samun, todos os 20 anos de companheiros que o Ash teve apareceram. Pica, pica, Pikachu! E pra você que ouviu até agora, normalmente a gente entraria na sessão de interação com o ouvinte se fosse um podcast normal, Nintendo A3, né? É, só que, por ser Esquina 64, até por estar pouco extenso, a gente não vai ler os comentários do podcast passado, que é do Nintendo A3. A gente vai fazer isso no próximo episódio do Nintendo A3, que é semana que vem. Mas não deixem de comentar o que vocês acharam desse episódio, tudo que vocês acharam do filme, todas as suas dúvidas, tudo que você quer discutir, comente que nós vamos ler, nós vamos discutir no próximo Esquina 64, que será lançado em breve ainda esse ano, tá? E não deixe de compartilhar esse episódio com um amiguinho seu, fã da Nintendo, ou fã de filme de Pokémon, ou fã do anime. Isso vai nos ajudar muito. Peça pra eles ouvirem, peça pra comentarem, peça pra curtirem, peça pra mostrarem pra todo mundo. Curta as nossas redes sociais se você ainda não curte, o Facebook e o Twitter estão aí. E receba os episódios no momento que eles forem lançados, né? É isso, continue nos ouvindo e até o próximo episódio.